Melhor e maior blog de resenhas da internet surgido no Brasil, quiçá na Tijuca. Eu sou o Henrique, eu tô junto com o outro Henrique, o Miguel, o Daniel, o Guilherme e o Gabriel. Boa noite, eu sou o Miguel e hoje é meu aniversário. Parabéns, Miguel. Parabéns, Miguel. Obrigado. Isso aqui é grupo de autoajuda? Esse é o Daniel. Ele acha que é engraçado. É, eu tento, faz parte, né? Então, como proposta do primeiro podcast, a gente vai comentar um pouco sobre o que a gente postou nessa última semana, mês, sei lá. Então, gente, eu escrevi esse post do Brian Eno porque, como já disseram, eu tento ser engraçado e eu achei que fosse fazer uma piadinha legal com o Rio Mais 20 que tá rolando no Rio de Janeiro. E sobre o álbum, cara, eu já falei que eu tinha pra falar no post. E eu gosto bastante de Brian Eno, curto as várias fases dele. Eu queria saber a opinião dos meus colegas sobre o álbum, né? Porque a minha eu já dei. Nem ouvi. Cara, eu acho massa. Eu acho mó massa mesmo, porque eu tenho disco e tal, vinil. Mas, não sei. O que eu mais gosto dele ainda é o Apollo. Apollo? Cara, eu conheço pouco a carreira dele assim. Eu conheço mais a parada dele com o Cluster do que com aquele solo, assim. Mas o Music for Films é foda. Cara, eu ouvi, sinceramente, só a parte de ambiente dele. E eu ouvi os discos do Bowie que tem ele como compositor. Ele compôs algumas paradas, é. Ah, tá certo. Porque ele roubou. Como colaborador. Fazendo isso, cara. Colaborador, eu usei a palavra. O Guilherme é o maior defensor do Crowd Rock do mundo, né? Como é que pode? O moleque passa o dia. Tá, e qual foi o post anterior do meu? O meu. Uma semana antes, cara. Ninguém postou post. Foi o meu do Noi. Couve Noi. Também não. O teu post me fez baixar, né, o Noi. Aí eu ouvi, só que eu não tava prestando muita atenção, também não tava na vibe. Aí eu parei de ouvir. Interessante. Legal, cara, legal. Pareceu maneiro. Eu conheci Brian Eno quando eu tava no chuveiro, entendeu? E aí eu ouvi o barulho da terra, e aí eu conheci Brian Eno. Mano, Brian Eno? Aquele mano, só foi barulho de terra, cara. Barulho de terra no chuveiro, cara. Irmão, a experiência foi minha, tá? Foram reptilianos, cara, estão tentando invadir minha casa. Até quando você vai fechar seus olhos pra isso, cara? Os reptilianos são verdade, eles estão entre nós, cara. Você já viu os olhos da Angelina Jolie? Ela é reptiliana, cara. Ah, Angelina Jolie. Angelina Jolie é intraterrena. Ela é do povo das topeiras, cara. Eles estão tentando me sufocar. Se eu morrer, a culpa é deles. Eles estão botando sódio na nossa água, cara. Chega, Daniel. Desculpa. Aí podia falar da evolução do hipster, né, cara? Hipster é muito mais uma atitude do que um estilo, não é? Cara, eu acho que é uma atitude, porque o cara ele pode ter um estilo parecido com hipster, mas não sei. Então, eu acho que a pessoa também pode não aparentar ser hipster, mas por dentro ser o maior porco alternativo que você já viu na sua vida. Eu acho que depende muito do estilo de vida, cara. É que nem yoga. Ou você faz ou você não faz. E não adianta você botar camisa xadrez se você ser hipster e você usar sapato Docksider e você não ser hipster. Não tem nada a ver, cara. O gênero musical que o hipster ouve influi no ser hipster ou não? Ou é assim, é muito mais a procedência da banda? Cara, eu acho que, por exemplo, claro que um hipster não vai ouvir Mr. Catra, né, cara, mas... Não, peraí. A não ser que seja... Pode ser irônico. Não vai ouvir Mr. Catra, mas ele vai endeusar Mr. Catra, porque endeusar Mr. Catra é legal você falar com o Mr. Catra, falar, Mr. Catra é foda, ele fala 5 línguas, mas tu nem sabe de onde ele estudou. Ele estudou no mesmo colégio que eu, tá ligado? O cara pode ouvir Art Monkeys e ser só um cara que gosta de Art Monkeys, e o cara pode ouvir Art Monkeys e ser um otário, e o cara pode ouvir Stockenhauer e ser realmente alternativo, e o cara pode ouvir Stockenhauer e ser um otário. Ouvi essa parada que tu falou e tá cagando, e só ouvir aquilo que gosta do som. Então, é o cara que é alternativo de verdade, o cara que curte mesmo. Ninguém precisa só curtir por hipsteragem. Porque uma vez eu vi o argumento da garota pra falar que Arctic Monkeys era melhor que Strokes é porque o pessoal da Arctic Monkeys é mais bonito. É um argumento firme, né? Eu discordo, cara. Posso dar uma pergunta? O que vocês acham do Starbucks? Eu não gosto de café. Eu gosto de café, é bom, pô. Eu gosto de café com a minha mãe, o que eu faço? Ah, café de Cataguases. Café de casa, chega e faz a porra do café em 5 minutos, não tem, sei lá, que chantilly na porra do café. O que eu mais me incomodo é tipo café, que os caras são mó empolgados, tá ligado? Você chega lá e pede o negócio, e o cara fica fazendo tipo uma empolgação, assim, poxa, desnecessário, cara. Não, é gostoso, eu nunca comi Starbucks. Cara, porque aqui não tem empolgação nenhuma. Eu nunca fui em Starbucks porque eu acho elitizado pra caralho, eu tenho até medo de entrar, cara. Porque vão me expulsar de lá, mas, porque eu sou pobre. Ah, mas, tipo, não vou te expulsar não. A mulher fica morrendo, cara. Mas, tipo, mas você não, pode falar o nome que você quiser, que eles vão atender sorrindo. Tipo, você pode falar, meu nome é Chewbacca, eles vão saber que é sacanagem. É isso aí, cara. Mas, é tipo, eu acho gostoso, eu já tomei, eu já comprei várias vezes, não, mas no Califórnia. Mas eu acho, é, tipo, meio super valorizado. É um bagulho que não é foda, assim. Hoje eu prefiro tomar mate, eu prefiro comprar um mate do que ficar gastando R$7 no café, tá ligado? Eu prefiro o cafezinho da padaria do que o milkshake de café. É só a notícia que eu acabei de ver aqui, só que isso sim é interessante. Na Rolling Stone, você entra no site da Rolling Stone, eu vi agora. E o Yoko Ono gravará com Kim Gordon e Thurston Moore. Que isso? Peraí, Kim Gordon? Kim Gordon não se separou? Sonic Youth, o Thurston Moore do Sonic Youth. Eles se separaram, eles acabaram na banda pra fazer isso. Eles se separaram? Pois é, eles estão brigados, não? Mas eles devem, cara, eles devem gravar separado, cara. Pode ser, bizarral, mas acho que eles estão brigados, velho. Vai gravar um single duplo. Não, obrigado, eu acho que eles não estão, não. Eles se separaram só, mas a banda também não tá tocando, né? É, porque, tipo, parece que a banda acabou por... Não, é. Acabou porque eles se separaram, mas então, pelo jeito, não é isso, velho. Pô, parece que tá dizendo o quê? Que é um disco de 6 faixas chamado Yoko Kim Thurston. Nossa, genial o nome é muito criativo. É tipo Sá Rodrigues e Guarabira, né, cara? É tipo. É tipo. Crosby, Nash e Steel. E Young, cara, tem o Young também. Mas o Young era só de vez em quando. Mas o Young não é. Tipo... Foi um disco só, não foi um disco só? É, acho que foi só um disco só. O primeiro single desse disco já tá disponível, que é o Early in the Morning, música de 14. O que o Ono faz? Ela canta, cara? Ela acaba com a banda. Ela acaba com a banda. É por isso que ela serve. Filha da puta. Ela que acabou. Já não bastava matar o John Lennon, né, cara? Mas aquela Ono Classic Band era legal, o que diz aí, né? Tipo, eu acho que era boa, não era? Ono, cara, por causa do Lennon. O bom do Sonic Youth é que nenhum deles parou, né, cara? Pô, tipo, o Lee Ranaldo tem carreira solo, o Thurston Moore tem carreira solo. Sei lá, cara, eu não sou muito de ouvir Sonic Youth, não. O que eu ouvi eu não gostei muito, achei meio chato, sei lá, não é muito minha vibe, assim. Que o The Divination é muito chato, porra. Lá, cara, o Daydream Nation pra mim é o melhor, cara. É o meu preferido deles. É? Pô, eu gosto do Gu. O Gu eu não gosto muito, não. Maneiro. O Gu é o. Gu já é um pouco mais palatável. O Gu e o Dury já são mais palatáveis. Sim, são bem normais, sabe? É, mas o Daydream Nation é meio retardado. Eu gosto de Confusion Sex. Vocês viram o clipe do Sigur Rós? Cara, eu vi. Tem o Shia LaBeouf, moleque do Transformers. Pelado, mas aí, só pra avisar, isso aí tá no nosso blog, né? Na página do Facebook, quem quiser lá ver, dar uma conferida a mais. Eu achei muito massa que esse álbum novo do Sigur Rós, eles fizeram, tipo, essa coisa de que é quando era 7 horas da noite, você podia ouvir o álbum inteiro. Tipo, o mundo inteiro, cada vez que mudava o fuso horário, que, tipo, era 7 horas da noite em um fuso horário. Todo mundo podia ouvir o álbum inteiro. Achei isso muito massa. Só que eu já tinha ouvido o disco já um mês antes, Alex. Ah, sei lá, eu deixei pra ouvir depois, porque a qualidade de áudio era muito ruim antes que tinha saído. Eu deixei pra ouvir na hora. É, eu ouvi na hora. A surpresa foi mais interessante. Ah, eu ouvi depois. É, eu vou ter que baixar então, ver se tem uma qualidade melhor. Mas, tipo, o disco é bom, só que eu achei que tem aquele. Não tem muita percussão e é muito. Eletrônico, tipo, não é. O último disco deles era bem, mas tinha uns jogos meio folk, tinha violão, tinha umas coisas animadas. O Mad? O Mad Surieiro Virus Pill and the West. Isso mesmo. Isso mesmo. Não, mas eu nunca tinha ouvido esse, daí eu baixei esses dias. Pô, achei muito massa, cara. Bem diferente. Qual? O Mad Surge. Achei. Cara, eu ouvi na época que eu tava ouvindo todos os outros discos, então destoou um pouco. A capa é bem legal, a capa é o pessoal pelado, tá ligado? Eu fui comprar numa loja de metal, tinha um gordo metaleiro, ele ficou me olhando esquisito, tá ligado? Então, o último disco sem ser esse agora, o Valtari, era o Matsuri, ele é tipo, ele é bem esquisito mesmo. Ele tem uma música em inglês até. A última música é em inglês. Ô Gabriel, tu já viu aquele. Tu já viu aquele DVD que eles gravaram na Islândia, o Heima, é? Heima. Vi já umas 5-6 vezes. Eu acho muito bom, cara, as versões com violão, é muito, assim, muito bom. Massa. Eles tocam o Heima, eles tocam a Gatesbyrium, que é foda. Aquela, e, tipo, imagens da paisagem de lá, tipo, é muito foda. É muito maneiro. É simples assim, né, cara? Mas é muito legal. É, tem um. No iníciozinho, eu acho que eles tocam um glossoli. Sim, eles tocam. Nossa, muito massa. E mostram uma, tipo, uma cachoeira e um riozinho, um riachozinho, e tudo invertido, tá ligado? É tudo ao contrário. E é foda. E, tipo, tem um. Aí que eles contam. Eles voltaram da turnê europeia e fizeram uns showzinhos de graça, surpresa. Então tem, tipo. Tem um show que eles fazem. Daqui a pouco vem uma banda militar. Aí, tipo, eles. Vem andando a cidade toda tocando e entra no show logo na parte que tem um instrumento sopro na música, que é do... Nossa. Eu esqueci o nome da música agora, mas é uma música muito foda deles. Se tu lembrar a música, não vai saber pronunciar também, né? Sei, peraí. Não, o Gabriel sabe pronunciar tudo, cara. Cara, não sei se é perfeito, mas eu sei alguma coisa. Tá, lembrei. Celeste. É a Celeste que tem o instrumento sopro. É foda, é bem legal. Os shows, eles fazem shows que é na. Que é tipo. Eles são até bem ativistas, tipo. Estavam querendo criar alguma bagulho de hidrelétrica, não sei, usina, na ali. E aí o pessoal fez um protesto lá que eles fizeram show, tá ligado? No meio do nada lá, e muita gente. Foi, acho que o pai da Bjork, eu acho que participou desse bagulho, porque o pai da Bjork também, acho que é ativista, é um negócio assim. A Bjork também tá sempre nessas porcarias, né? Nem o presidente é mais conhecido que a Bjork, cara. É, tem essa bandinha nova, Of Monsters and Men, que... Mas é, tem isso só tem eles. Cara, o que eu conheço da cara, eu conheço é aí, o Sugar Cubes e Bjork, né, que é basicamente a mesma coisa, o Sigur Rós e uma outra banda que eu não sei pronunciar o nome. Eu vou até postar lá no Facebook. Tem o Moon é uma banda legal, que é tipo Sigur Rós, é post-rock, só que é mais fofinho, mas... Eu postei um link polêmico hoje no Facebook e era assim, lugar de metal é no lixo. Ah, eu vi essa porra. E aí muita gente curtiu. Aí tem uma foto minha. É muito engraçada, cara. Aí eu fiquei pensando o seguinte, o que vocês acham? Você acha que o metal anda sofrendo preconceito no cenário musical ultimamente? Não, nunca. Metal é super, tá mainstream, não vou falar mais, tipo, todo mundo conhece metal. Ninguém sofre. Só se o pessoal for muito, tipo, não, fã de pagode. Cara, eu vou falar a verdade, velho. Eu parei de ouvir metal faz um tempo já, porque eu acho muito tosco, cara. É muita imagem e pouca música. Eu acho repetitivo pra caralho. Acho que não tem nada depende, novo, cara. Tipo, nada, não, nada. Depende, mas... cara. Depende, cara. Tem, eu não conheço. Assim, depende do que a gente tá falando sobre metal. A gente tá falando de metal dentro do pessoal conhece música. Ou pro pessoal de fora, porque o pessoal de fora acha que, porra, a gente é tudo maluco e metaleiro é tudo doente mental, que a mãe bate, expõe, que o pai é alcoólatra. Eu acho que isso é o que os metaleiros gostam de pensar, mas... Quando eu era metaleiro, eu gostava de pensar isso, mas sabe, ninguém fazem, cara. Os metaleiros como satanista, tá ligado? Cara, o problema de nego... O problema de metaleiro, assim, estereotipando, o problema de metaleiro é que eles só ouvem aquilo. Eu, cara, eu gosto muito de cara, coisa... Eu gosto muito de coisa podre, assim, de Sepultura, de Napalm Death, de Carcass e tal, mas eu nunca parei de ouvir Sonic Youth, por exemplo, sabe qual é? Esse é o problema de metaleiro, cara. Sim, e por isso que muitas vezes o gênero não varia, porque as pessoas não se abrem, sabe qual é? Eu acho que não vale, porque o nego fica naquela de querer fazer o mesmo estilo, porra, de chocar e tal, que na época o Iron Maiden, as roupas que o Iron usava, as roupas que, sei lá, o Venom usava, o nego acha que aquilo dali, 30 anos depois, ainda é aplicável. E não é. É Manowar, né? O nego acha que Manowar é realmente tipo, macheza. Aí tu vê esses molequinhos de 15 anos sair com aquelas pulseiras de espeto. Ah, cara, tipo, mas aí é diferente, cara. Eu entendo, eu respeito porque. Cara, eu acho que metal passou, cara. Sinceramente. metal tá que nem grunge, né? Tá morto. Não, cara, eu acho que assim. Eu acho que você ficar botando couro, calça de couro apertadinha, espeto e, tipo, sei lá, deixar um cabelo mullet grande, sabe? Tipo, porra, isso daí tá acabou. O que eu acho que o problema do metal, cara, é que a maior parte dos metalheiros, eles querem achar que eles são tipo, por exemplo, um cara punk que mantém a atitude punk tem uma estética. Só que o metal não tem uma estética, o metal morreu esteticamente. Não, cara, mas esse é o problema. Eu sou completamente contra essa questão de você estética. Cara, música, foda-se, cara. Foda-se estética e aparência, sim, cara. Mas o metaleiro quer botar essa banca que ele não tem, entendeu? Tipo, cara, eu gosto de bandas, por exemplo, como o Mastodon, por exemplo. Você ouve aquilo, é metal pra caralho, cara. Sim, é metal pra caralho. Mas tu olha os caras. Os caras parecem caminhoneiro, cara. Os caras são toscos, sabe? Mas eu não tô falando da banda, eu tô falando do fã, cara. Você pega um fã de Mastodon, ele tá cagando pra essa parada metal. Mas tu não pega um fãzinho de Slipknot, que é no metal escroto. E, cara, ele sinceramente, ele vai achar que ele é parte de algum movimento roqueiro, entendeu? Cara, mas presta atenção, isso aí você tem que entender que, porra, de repente os ouvintes dessas bandas assim, os caras são adolescentes e, pô, tem toda aquela parada do cara de repente ser excluído, caralho. O cara meio que se sente aceito numa parada, cara. O pessoal do metal, eles são tipo. Eles se sentem, tipo, guerreiros, samurais, tipo o Tom Cruise no Último Samurai. Eles se sentem os remanescentes do verdadeiro rock. É tipo. Eles se sentem, tipo, os remanescentes de uma. De um maçônico, tipo, uma dinastia. Tipo, antiga, isso. Que luta contra os Illuminati, tá ligado? Olha, cara, mas eu vou te falar uma parada. Aliás, eles são true, eles se acham o verdadeiro rock. Mas uma parada que eu acho legal, assim, eu nunca fui metalheiro, assim, o estereótipo, mas, cara, uma parada que eu acho legal, assim, que. Essa galera é fiel, sabe qual é? Obviamente tem aquela imbecilidade do cara não ouvir nada diferente daquilo, mas tem uma fidelidade, assim, que eu acho que tem, sabe? Eu acho louvável, sabe? Eu acho legal, cara. Cara, eu acho maneiro, mas eu acho que a gente não pode generalizar. Pô, eu na minha coleção eu tenho, tipo, Sepultura, depois Gainsbourg, por causa da ordem alfabética, e depois, sei lá, Soft Machine, sabe qual é? Tipo, não, porra, cara, mas a parada não é você... Caralho, eu gosto de metal pra cacete, sabe? Eu não tenho mais paciência pra ouvir e comprar CD, mas, pô, eu gosto. Cara. O que eu critiquei, cara, não é o metal, o estilo. Eu gosto de coisa de metal, por exemplo, o Miguel falou de Mastodon, eu gosto de Mastodon, por exemplo. Gosto de Kailessa. A coisa pra mim, o que me incomoda realmente, é você... Isso. É a imagem, É o pessoal achar que tem uma estética metal, entendeu, cara? Não tem. É que nem o cara compartilhar aquela coisa assim, que a gente usa caveira porque não porque todo mundo é igual em caveira. Não é por causa disso, cara. Nem usou caveira porque é parada... Ou é... Cara, mas eu sei lá, eu compreendo, assim, eu acho que muita dessa gente é porque é falta de personalidade mesmo, sabe, cara? Eu muito tempo ouvi Dayside, Morbid Angel, essas bandas assim que os caras são satanistas ou se dizem, né, pra vender, não sei. Cara, e aquilo nunca me influenciou de forma alguma, cara. Eu gostava do som e foda-se, cara. Mas temos que levar também em consideração a faixa etária das pessoas que ouvem. Não, esse negócio de... As pessoas ouvem pra ser aceitas. Eu, por exemplo, eu ouvi Slayer só pra parecer legal. Uma banda, sabe? Aí tu desistiu, porra, né? Cara. Aí tu desistiu, tudo né? É aquela coisa, tudo que a gente faz é pra comer alguém. Pra cada Miguel, pra cada você que tava ouvindo sem estar nem aí, vai ter... Tem um milhão de cara que se acha o superior por ouvir metal, entendeu? E metal farofa ainda. Vai ter o cara que ouve Blind Guardian e acha que tá salvando o mundo. Meu primo de 12 anos, 14. Então, ele ouve Slipknot, ele fala de Slipknot, ele é lá de Catagosta. Aí ele... Ele uma vez ele falando com os amigos deles, eram roqueiros, falsos roqueiros, porque eles ouviam Lady Gaga de vez em quando, tá ligado? Ele se acha, tipo, ele acha que Slipknot é uma banda super foda, ele ouve... Cara, no meu colégio, tem um bando de gente que acha Slipknot, Avenged Sevenfold e o ápice do metal, cara. Tipo, é. Eu ouço isso e eu tenho um gosto colado. A Avenged Sevenfold, banda de metal, é banda de metal pra mulherzinha. É pra mulher. Cara, mas são mulherzinhas, ou caras quase isso. É, minha ex ouvia. Mas o raciocínio dessa parada de metaleiro e tal é quase o mesmo raciocínio de torcida organizada, sabe, cara? É aquela, o cara tá todo mundo junto. É, cara, mas é quase a mesma coisa, cara. O maluco tá ali, tá um bando de gente junto e tal. Tipo, a gente foi no. Eu fui com os amigos meus no show do Anthrax, cara. Tu via nego assim. Era uma coisa só, sabe, cara? Não era um bando de indivíduo, cara. Era a massa só, sabe, cara? E o cara tá ali, ele tá no momento ali, ele se sente envolvido e tal. É que nem é torcida organizada, cara, a mesma coisa. Isso é qualquer música, cara. Saiu esse ano passado, já não sei mais, acho que foi esse ano. As novas edições do Rapid, né, cara, que o Brasil e a Narcofobia saíram finalmente separados em edições de Ah, sim, vale citar. Porque há muito tempo, aquela edição que era junto a Narcofobia com o Brasil era da Eldorado mesmo? Eu acho que era, não era? Cara, eu acho que era a edição do Eldorado, que saiu o Brasil e a Narcofobia, que são dois discos do Rato, em sequência. O Brasil saiu em 89, a Narcofobia em 91. Eles são saíram. São clássicos, eles saíram juntos, em uma versão com um CD só no Brasil. E só tinha essa edição até agora, onde saíram essas duas edições, o Brasil separadas, com bônus. Cada edição bônus e digital. Ah, é? Quais são os bônus? Eu não tô sabendo. Cara, eu não sei exatamente quais são, vou dar uma olhada aqui. Mas acho que são versões em inglês de algumas músicas. E tinha lá fora essa versão separada, você podia comprar importado, mas tinha. Em inglês. Eu sabia que. Não, eu tô ligado que por muito tempo eles relançaram em LP, mas em CD eu não tenho certeza se saiu lá fora. Cara, eu certeza absoluta não tenho, mas parece que lá fora era em inglês. Era a gravação que eles fizeram em inglês. Né? Não, mas em CD, mas era em CD ou LP? Eu acho que saiu em CD lá fora também, separado. E esses dois discos aí, eles documentam bem aquela época crossover, quase DRI, Suicidal Tendencies, assim, que o Ratos tocava. Tinha muita influência de SOD e tal, essa época que o Ratos misturava o hardcore deles com metal, né, cara? Aí vira metalcore? Não, é... Não, é... Eu queria fazer uma consideração final, cara, foi uma pergunta aqui sobre quem joga Mu online até hoje, cara.